Esta é a Rádio Campos Difusora AM, operando em ondas médias, 850 kHz, ZYJ 470, transmissores, irradiando 10 kW de potência, com estúdios localizados na rua Carlos de Lacerda, centro, transmitindo de Campos dos Goytacazes, cobrindo de Niterói à Bahia, com propagação de seu sinal para todo o Brasil. Rádio Campos Difusora. A informação está no ar. Campos Difusora, virando a notícia. No oferecimento do Cicobi Sul, em 30 segundos, vem aí, Plantão Difusora. Gente, sabe a frase que eu sempre sonhei? A glória é nossa! Como assim? Consórcio do Cicobi! E tem trator novo aqui na fazenda também! Consórcio do Cicobi! Legal, amor! Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto... Tem juros e com as melhores condições! Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi! Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi! Cicobi, faça parte! Este foi o Plantão Difusora. Novas notícias em 30 minutos. Quer sair da conta de luz pro resto da vida? Ligue já pra Eletricampos. Energia solar até nos dias de chuva. Instalamos já na sua residência ou na sua indústria. Somos uma empresa séria com know-how internacional. E você não paga mais por isso. É gente séria botando luz solar em todos os lugares. É financiamento mais barato que a conta de luz que você paga. Falei disse. Anote aí e corra pra lá. Eletricampos, líder em facilidades para fazer a instalação na sua casa ou empresa. E arruma um jeito para você pagar. É na Rua Formosa, pertinho do Goytacaz. Telefone zap 3033-2213 ou 999-610281. Na dúvida, pergunte a quem já tem luz solar em casa. Campos Refrigeração, peças para geladeiras, freezers, máquinas de lavar, tanquinhos, bebedouros e ares condicionados pelo menor preço da região, somente na Campos Refrigeração. Motores para geladeiras e placas de máquinas de lavar com preços imbatíveis. Oficina especializada em consertos com equipe técnica altamente treinada. Ligue agora 2722-1266 ou 99767-5016. Não esqueça, o menor preço da região, somente na Campos Refrigeração. Rua Oliveira Botelho, 163, no centro. Telefone 2722-1266 ou pelo WhatsApp 99767-5016. Dividimos tudo no cartão. Eu falei Campos Refrigeração. Chegou em Campos Crédito Fácil, dinheiro na hora pra você. E não precisa nem sair de casa. Empréstimo digital. Com apenas uma ligação, você sai do sufoco. E se precisar, a Crédito Fácil vai até você. É só ligar 997-14-8550. A Crédito Fácil também tem seguros, consórcios e financiamento de veículos e imóveis. Crédito Fácil na Formosa 451, quase esquina de 13 de maio. Telefone 99-14-8550. Sempre na frente, a primeira audiência.